Rocha. Ei! Assim. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso até dentro com outra pessoa. Sonorização pancadão, todo ao vivo. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Vem! Volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra. A melhor parte, a melhor parte, a melhor parte. Aquela mexidinha só você. Só você tinha. Aquela mexidinha, só você. Aquela mexidinha que tinha. Samu Moraes ao vivo. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Em nome da loja Brisa Leve, Amazônia BA, JR Gravações. Vamos embora de mais um, que é sucesso!